Ivanima confirmando finalizado o procedimento. Positivo, senhorita. Estacionado agora na Mundo Rosário. Sim, acho que é o nome Ivanima. Ok, obrigado. Bom dia, Azul 4207, sente da Oscar. Sente da Oscar, qual é o nome do idioma? Azul 4207, autorizado Salvador para Santos Dumont, Rio de Janeiro. Nível 360, via Upsilon 10, após o desmap, após direto Lúvito. Após de acordo com o outro previsto no plano de voo, decola a pistão 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Brit, transponder 5111 no controle 120.8. Autorizado 360 via rota. Martinho de Lúcio. Da EL, Leda Brit, com curva à direita, 5111 e 208. 4207, patrulhamento correto, reporte pronto para puxa de acionamento. Afirmativo, 5111, transponder, 4207. 207. Bom dia, Goma 738, voo direto TAP, desço para o nível de voo 050. Só um minutinho, Copa Recife 390, subida Pucacaju. Bom dia, Copa 25, voo direto Mari, descontado no vídeo de voo 060. Está autorizado direto Mari da presente, o Copa 25. Thank you.